tem futebol. Craques do Rádio está na jogada. Não adianta por outro caminho andar. Center Carnes, a melhor procedência. Temos os melhores cortes da cidade. Carne bovina, suína, frango e muito mais. Secos e molhados em geral. E o melhor atendimento da cidade. Tá procurando preço baixo, higiene e a melhor carne? Então corra para o Center Carnes. Rua Temístocles Rocha, esquina com a 7 de setembro. Telefone 3451-2774. Center Carnes, a melhor procedência. O programa a seguir não é recomendado para menores de 14 anos. Começa agora! Começa agora! Começa agora! Começa agora! Bodega! Bodega! Domaguila! Domaguila! Domaguila! Domaguila! Consagrado pelo público e crítica como o pior programa do rádio brasileiro. Bodega Domaguila! Na apresentação de Ian José Silva. Ian José Silva. Alô, galera que me escuta! Sejam bem-vindos a mais uma edição da Bodega do Maguila! A você que me escuta pela primeira vez e a você que me ouve de outros carnavais, meu nome é Ian José Silva, mas pode me chamar de Maguila, e nós vamos ficar juntos nesta uma hora de programa pela melhor rádio, pela melhor web TV do Brasil! E vamos sem mais delongas às nossas atrações de hoje, porque além das músicas de sempre e da sua participação, hoje temos não somente um, mas dois quadros novos! Sim, hoje temos o Rádio Fanfic, com uma história emocionante sobre um jovem que ganhou uma bolsa de estudos, e temos também um sorteio surpresa, o sorteio onde você só sabe o que vai ser sorteado na hora que a gente falar, isso a qualquer momento aqui na nossa bodega. Lembrando que o nosso Bodega Zap já está inteiramente aberto para sua participação, só vai aí! DDD 89 999927022. De novo? DDD 89 999927022. É isso aí, é por esse número que você participa do nosso programa. Hoje eu quero conversar com o povo, me diga aí o que é que você tá fazendo, vamos movimentar essa bagaça. Mas enfim, a locução, edição, roteiro, seleção musical, trabalhos técnicos são meus e Anjos da Silva. E vamos sem mais delongas à mensagem do dia de hoje. A mensagem do dia, com Ian José Silva. Muitas vezes as pessoas se perguntam: nossa, como foi que fulano construiu aquela casa? É muito simples. Enquanto uns gastavam R$200 na balada, ele comprava 487 sacos de cimento. Enquanto alguns tomavam um uísque de R$122 mil, ele ia lá, comprava 2 tijolos e 1 quilo de argamassa. Enquanto tinha gente gastando 500 pila em gasolina dando voltinha, ele estava ajudando o pedreiro, ou fazendo ele próprio o serviço. Agora, ele tem o patrimônio, e os outros ficam na admiração ou na inveja. Moral da história, nada vem de graça, trabalhe e invista bastante. Esta é a minha mensagem, este é o meu recado aqui na minha sala, nossa Bodega do Maguila, que já está no ar. Bodega do Maguila. Muito bem, começando a nossa Bodega do Maguila no oferecimento do nosso Clube de Benefícios. Sim, agora a Bodega do Maguila tem também o seu Clube de Vantagens. Por exemplo, se você chegar na padaria e pedir um desconto dizendo que é ouvinte do nosso programa, o padeiro vai te dar o pão de graça porque vai achar que você tem algum problema mental. É complicado, mas vamos de música para adoçar os ouvidos da nossa audiência mais do que qualificada em todo o Brasil. Mais uma vez reforçando que você pode participar do nosso programa pelo 89 999927022. Eita, eu bati no braço do microfone, que maravilha! Mas vamos começar a parte musical do nosso programa homenageando um cara que eu gosto bastante. Sim, porque esses dias foi aniversário dele, sim, do grande ícone da música popular brasileira. Se você não conhece, deveria conhecer, eu estou falando dele, Edinaldo Pereira, diretamente de Cachoeira dos Guedes, Paraíba, para todo o Brasil. E nós vamos tocar agora, para abrir a Bodega do Maguila de hoje, o seu maior sucesso, um de seus grandes sucessos, Vale Nada, Vale Tudo. Depois eu trago Charles da Rocinha, Depois das 6, essas duas na agulha, sequência de ouro para abrir a sua Bodega do Maguila. Sai daí não, eu volto já, Brasil. A Bodega do Maguila volta já. Bodega do Maguila. Para falar eu canto. Droga Med, medicamentos e perfumaria atua no sentido de oferecer não só saúde, mas o bem-estar. O nosso foco é a satisfação dos clientes. E a obtenção desse propósito acontece por meio de serviços inovadores e eficazes. E entrega de medicamentos com descontos especiais. À vista, cheque, cartão, parcelado e o seu crediário próprio. O nosso atendimento é personalizado e conta com ótimos profissionais para o seu bem-estar. Estamos localizados na Rua do Comércio, esquina com a Casa da Terra. O nosso Disque Saúde é 3451-1091. Droga Med, te faz bem. Obrigado ao homem do campo. Amigo agricultor e pecuarista, trabalhamos com eucalipto tratado, palanque, estaca, esticador e o poste de 4 metros, que tem 15 anos de garantia contra inseto, fungo e doença de madeira. Temos ainda o arame farpado e liso da marca Taura e o balancim. Produzimos e embalamos arroz e feijão sogrão, arroz soltinho e a farinha sertaneja. E para os animais, temos uma variedade de ração, proteinado, milho, faler de soja, torta de algodão, o sal mineral, o sal branco e pro gado leiteiro a ração balanceada. É só administrar o telefone 62-3451-3000 ou então 99933-4566. Fica no setor industrial, Sogrão. Mais de 20 anos alimentando nós e as criação. E obrigado ao homem do campo. Agência de Serviços. Serviços de poda de árvore, roçada com roçadeira, batemos veneno, elétrica, hidráulica, demolição de construção e carregamos para jogar fora. Carregamos todo tipo de objetos para jogar fora ou não. Serviços de serralheria, eletrônica, publicidades, conserto de máquina de lavar roupa, tanquinho, forno, micro-ondas, conserto de eletrodomésticos, mototáxi e muito mais. Agência de Serviços. Fornecemos nota fiscal. Fale com Regis Oliveira e equipe. Zap 62-99668-1902 ou 3451-1592. Agência de Serviços. Nós podemos ajudar você. Campos Belos, Goiás. A tradição em máquinas tem nome. É só máquinas. Venda de motores, trituradores, motosserras, motobombas, marca Branco, peças para motores diesel, Yamaha e Agrale e motores a gasolina. Só máquinas, J118, em frente ao posto HP. Telefone 3451-1020 e WhatsApp 99654-1410. Só máquinas, grande variedade de produtos e ótimos preços. Não deixe de conferir. Neste domingo, das 8 às 11 da manhã, a RCB, um dos grandes comunicadores de Goiás, Divino Nascimento. Esse é bom. Anote na sua agenda e fique com o ouvido coladinho no radinho. Neste domingo, das 8 às 11 da manhã, Divino Nascimento. Esse é bom. O melhor programa do rádio está de volta. E estamos de volta aqui com a minha, com a sua, com a nossa Bodega do Maguila, na melhor rádio, na melhor web TV do Brasil. Vamos de mais abraços pra gente que se liga na gente. Aquele abraço. Deixa eu mandar um abraço aqui aos amigos da Super FM de Costa Rica, Mato Grosso do Sul. Galera também da Messias FM de Messias, Alagoas. Meu amigo Ivo Crescêncio, aquele abraço. Galera da Camaragibe FM de Matriz de Camaragibe, Alagoas.